cara. Vejo na TV muita violência, na cidade alerta, depois indecência na novela. O mundo real não tem nada a ver com a Cinderela ou com a música aquarela. Caramba, aqui só tem favela e muita gente morando nela. Aqui só tem favela, gente passando fome, cicatrizes, sequelas. Tudo isso eu vejo da minha janela. Me sinto impotente quando vejo tanta gente se matando consequentemente, a verdade se apagando e a mentira reinando. É desabafo que eu falo pra você, nunca se esqueça do que eu vou dizer. É desabafo pra você. Irmão, mesmo assim eu vejo muita desilusão, porque o mundo ilude, tortura, machuca, leva muitos irmãos por causa da fortuna. Na Mega Sena o sonho de ser milionário é só pra otário que gasta o dinheiro do almoço e da janta em uma falsa esperança. Eu sigo com a minha rima, mesmo sabendo que muitos me discriminam. Tento entulhar meus poços, mas eu sigo, pois eu sei que tudo posso. Naquele que me fortalece, por isso sigo sem estresse. Mesmo você falando mal de mim, me criticando, não tem problema, pois Cristo vela por mim. Falo a verdade na humildade, Cristo é minha realidade. Eu sigo falando isso pra sociedade, Cristo é minha realidade. Apenas desabafo, apenas desabafo, apenas desabafo, desabafei, apenas desabafo, falado, rimado, inspirado por Deus que anda comigo lado a lado. É apenas desabafo, acredite meu aliado, apenas desabafo, apenas desabafo.